violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Yamandu Costa. Um dos aspectos mais misteriosos do talento é a conexão entre o cérebro e as mãos. Há gente que é musical, afinada, que se comove com música, às vezes tem até imaginação, mas que não tem uma conexão muito precisa com as mãos, que não obedecem ao ouvido interno. Muitas vezes até bons instrumentistas têm uma conexão muito especial, formada através de muitas horas de prática. No final, essas pessoas são capazes de seguir muito bem um roteiro pré-programado, mas basta pedir que elas troquem o dedo com que devem tocar, para não pode ser assim. O bom improvisador tem de buscar uma conexão direta entre o que ouve no ouvido interno e o que realiza com o corpo. Não há nada mais irritante que ouvir improvisadores que parecem estar executando uma coreografia de blocos pré-fabricados sem ter uma verdadeira intenção musical como guia. No que se refere a esse sistema interrelacionado, em que a imaginação é ativada pela memória, cria novos padrões que se encaixam a um input musical externo e é realizada de uma forma completa e totalmente natural, como se o cérebro e as mãos fossem uma coisa só, eu nunca vi nada parecido com o violonista gaúcho Yamandu Costa. Ouvimos de Guinha Ramírez, Simpatia, com Yamandu Costa ao violão, Edu Ribeiro à bateria e Thiago Espírito Santo ao baixo. Yamandu, ou Diamandu Costa, nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em 1980. Ele começou a aprender música com seu pai, Algacir Costa, aos 7 anos. Seu pai, aliás, era membro do grupo folclórico Os Fronteiriços, cujo nome já diz tudo. Essa fronteira que existe entre Rio Grande e Argentina e Uruguai é artificial e não corresponde à realidade cultural mais permeável da região. Mais tarde, Diamandu incrementou seu treinamento com o conhecido violonista argentino Lúcio Yanel. Ou seja, o fundamento de sua experiência musical é música gaúcha. Ele mesmo me disse que até a idade de 15 anos pouco conhecia de música que não fossem milongas e chamamés e que nunca viu seu pai vestir nada que não fossem bombachas. De Yamandu Costa, com o próprio, ouvimos Missionerita, com o baixo acústico de Guto Virte. Ao conhecer a música daquele outro gaúcho genial, Radamés Inátali, Yamandu começou a investigar o choro, samba e outros gêneros musicais que acabou por assimilar muito rapidamente. Poucos músicos brasileiros chegaram à adolescência com a imensa experiência de tocar em bailes e festas quanto Yamandu. Ele diz que o palco é seu ambiente, onde fica mais em casa e onde rende mais. Quando ele veio tocar no Rio, em São Paulo, pela primeira vez, já era um veterano. Thank you. de Yamandu Costa, Lida, com o compositor ao violão, Nicolas Krasik ao violino e Guto Virte ao baixo acústico. Eu me lembro de um dos primeiros shows de Yamandu no Rio de Janeiro, num boteco em Santa Teresa, organizado pelo saudoso Fred Schneider. Foi a primeira vez que eu vi o nome de Yamandu e o Fred me disse: Zanum, você tem que conhecer esse moleque, ele tem 17 anos, tem toda aquela energia, improvisa que nem um alucinado, se diverte, faz careta, dança com o violão para cima e para baixo, é a coisa mais sensacional que você já viu. Eu fiquei com aquele nome na cabeça e depois disso fiquei sabendo em 2001 que ele havia vencido o prêmio Visa aqui em São Paulo, que lhe deu ampla exposição na mídia que faltava para explodir em nível nacional. Thank you. de Yamandu Costa, Ventos dos Mortos, com o autor ao violão, violino Nicolas Classic e baixo acústico Guto Virte. Toda pessoa que tem uma aparência muito extrovertida, na verdade, está preservando o mais íntimo de seu íntimo. Eu acho que é o caso de Yamandu. Ele é como um pires cheio de água, onde a ponta de um alfinete pode criar uma enorme turbulência. Ao mesmo tempo muito suscetível e muito desinibido, até despachado, ele é uma figura pública natural, que ganha o dia ao dar uma entrevista ou aparecer na TV. É o tipo de pessoa que, se não fosse o músico que é, ainda assim seria uma celebridade, no mínimo, no seu bairro. Yamandu Costa, ouvimos El Negro del Blanco, com o autor ao violão e Paulo Moura ao saxofone. De 2001 para cá, Yamandu tornou-se, graças à sua arte, à sua personalidade e a uma produção muito capaz e sensível, um instrumentista mais conhecido do país. É uma personalidade de reconhecimento imediato, como Baden Powell, por exemplo, foi em seu tempo. No Brasil, música instrumental não tem vez. Instrumentista só fica famoso como pingente de cantor. Antes dele, até Baden Powell atacou de cantor e Rafael Rabelo ficou mais conhecido depois das parcerias com cantores famosos. Yamandu não acompanha cantores, não gosta. Mesmo quem não é seu admirador tem que admitir que o impacto que ele tem na disseminação da música instrumental no país é incalculável. Ele é que nem o Guga no tênis. A garotada começa a aprender violão para ser como Yamandu. Ibrahim Ferrer, De Camino a la Vereda, com Yamandu Costa ao violão e Paulo Moura ao clarinete e saxofone. Yamandu tem o dom de dar o que falar. Dividimos o palco no festival em Nova York, onde tocaram também o Du Assad, Celso Machado, Romero Lubamba e vários outros nomes de peso. Quando Yamandu começou seu set, não teve para outro. O público ficou mesmerizado com seu estilo comunicativo e sempre atento à reação do público. Acho que esse é o primeiro segredo do sucesso de Yamandu. Ele se importa com quem ouve. Ele capta sua vibe e incorpora isso ao seu humor musical ali, no ato. Thank you. de Dominguinhos e Anastácia, Te Cuida, Rapaz, com Dominguinhos à sanfona e Yamandu ao violão de sete cordas. Só que essa resposta emocional aberta só vem com uma capacidade musical fenomenal. Yamandu é alvo constante de críticas, que sempre recaem sobre a sua sonoridade um pouco desarrumada, ou sobre as improvisações exageradas e caóticas, ou sobre a falta de trégua na energia e na velocidade. Mas mesmo seus críticos tendem a ajoelhar frente a um quadro mental tão completo. Eu dividi o camarim com ele no show aqui em São Paulo e ele é irreprimível. Duas horas antes do show, ele está tocando como um alucinado, passando de uma música para outra, inventando cinco ou seis temas na sequência, acompanhando os colegas maravilhosamente. Se um celular toca, ele incorpora no ato o toque do celular à sua improvisação. A resultante musical é um quadro completo em sua cabeça, onde o cérebro reage de imediato a um estímulo externo, configura-o e devolve sem mediação ao violão. Ele é um homem violão, é um centauro musical. Thank you. de Yamandu Costa com o próprio tocando violão de sete cordas, Chama-me. O episódio mais assustador que tive com Yamandu foi no mesmo show. Tocamos em duo um choro de Armandinho. Eu não sou improvisador, então eu tocava tudo mais ou menos igual todos os dias. Só que o acompanhamento de Yamandu era totalmente diferente. Na última noite da temporada, entretanto, assim que começamos, o acompanhamento estava muito, mas muito diferente. Com inversões harmônicas, ritmo mais malandro. Olhei para o lado, a quarta corda do violão de Yamandu tinha arrebentado. Eu fiquei apavorado. A corda ré é bem no meio do violão de sete cordas. É como um buraco gigantesco no meio de uma pista de Fórmula 1. Ele seguiu até o final como se nada tivesse acontecido, desviando da quarta corda, como se fosse a coisa mais natural do mundo, tocando tudo nas posições mais altas. Eu saí tremendo. Ele deu risada. Zanon, não pode parar porque esfria. De Mariano Mores, Taquito Militar, com Yamandu ao violão, Edu Ribeiro à bateria e Thiago do Espírito Santo ao contrabaixo. Yamandu usa seus sete cordas como um pós-Rafael Rabelliano. A sétima corda não é somente uma extensão da tessitura. Ela é incorporada à linguagem harmônica e é usada nas harmonias em posições mais altas ou até mesmo só pela sua cor um pouco rouca. Thank you. De Ernesto Nazaré, ouvimos Brejeiro com violão de sete cordas de Yamandu Costa tocando solo. Yamandu está no caminho para se tornar um músico completo. A essa energia transbordante, ele tem adicionado uma estratégia de carreira bem cuidada, gravando e saindo em turnê com músicos mais velhos, mais tranquilos, mais estáveis, o que tem se refletido em seu estilo. Seu show com Dominguinhos, por exemplo, foi de enorme correção artística. Thank you. De Amandu Costa e Dominguinhos, Bonitinho, com os próprios, respectivamente, ao violão e à sanfona. E Amandu também tem ampliado o repertório para violão e orquestra, porque naturalmente ele é chamado para experiências crossover e tem composto, em parceria com Maurício Carrilho e Paulo Aragão, obras concertantes bem acabadas, que tem criado bom efeito em suas apresentações ao redor do mundo, notavelmente com os maestros Roberto Minchuk e Curti Mazur. Nós gostaríamos de ter entrevistado Yamandu em nosso programa, mas a sua agenda muito cheia não permitiu, só que fica aqui o nosso abraço e nosso profundo respeito. De Noel Rosa e Vadico, conversa de botequim com o trio formado por Yamandu Costa violão de sete cordas, Tiago do Espírito Santo ao contrabaixo e Edu Ribeiro à bateria. Nossos profundos agradecimentos a Maria Célia pela ajuda que deu sempre que precisamos do material do Yamandu e, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br que nós leremos com muita atenção. Obrigado por nos ouvir e até a próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.